Um abraço. O seu Maneca é meu amigo, carro ele sabe negociar. Se é pra comprar ou trocar, o seu carro está na Maneca. Faça seu melhor negócio do ano. Aqui tem um carro que você procura todas as marcas e modelos novos e seminovos. Taxa diferenciada, primeira parcela para março. E você ainda ganha cupons para concorrer ao móvel zero quilômetro. Sorteio dia 25 de março. Só anda pé quem quer. WhatsApp da Cidade FM 99.